Marotax, Zona 963, 1739-9, alternando em Florianópolis, 4 horas e 6 minutos. Zona 963, Nick-Tax, parte principal em Índia, ponto de espera, torre 1118-95, ajuste no 012, bom voo. Parte principal, capitão em Índia, ponto de espera, torre 19-95, ajuste 1012, Zona 963, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Gona 963, se aproximando, ponto de espera, posição no céu. Bom dia, Gona 963, mantenha o ponto de espera. Ok, Gona 963. Porém, autorizado iniciar, porém, não interfira com a minha. Não deu para copiar direito, dá para guardar, né? Se não for interferir pelo lado que já está no rebote, pode iniciar. E após a passagem da aeronave em reboque, iniciando o sistema ao centro de rotação. Bom dia, Azul 4958, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento calmo, altímetro no 0 no 2. Vai formar, baixar travado. Temos duas aeronaves para pouso, estimado de 3 minutos. Ok, sim, Zona 963, está aguardando. Petrovó, 4958. Suficiente. Para decolagem, Michael Mel Alpha. Salvador, a Mike X-ray Bravo, está autorizado para seguir até o primeiro lugar. Sim, autorizado até o primeiro lugar, Mike X-ray Bravo. Bravo, confirma a composição para sair? Um minuto e meio. 4958, solo 52, livre à direita, solo 121, um, decimal 1. Direito 21, bom trabalho. Solo 649 na escuta. Na escuta, sinal baixou, travou. Sente a guarda pista livre. Solo bom, azul 4958, Livona. Azul 4958, bom dia, Alfa 5 para o 43, contabilizador. Alfa 5, 43, para a terra. Após a aeronave da companhia na curta final, ali mantenho no zero. Após a aeronave na curta final, ali mantenho no Meu Alfa, vento em Salvador, 330 graus com 3 nós, altímetro no 0, no 2, reporte fora do solo. Que delta sol? Alfa, vento delta na escuta. Confirma a composição? Vai conseguir fazer o sol? Posição 01. Está livre para 01, reporta no término. Alfa e Delta reportará no término. Solo, o Mike é o meu Alfa. Gente, o Mike é o meu Alfa, então a parte do destino. Parte 1. Deixa eu manobrar mais 3, eu estou já visual. Michael, meu Alfa, aproxima para o bate 5, vento 330 graus com 3 nós, altímetro 1-0, 1-2, é parte bate 5 controlado. Gente, eu posso ir para pouso 9-7 para seguir, taticamento aéreo. Ah, firmo o Michael, meu Alfa. Obrigado. Colo 649, solo 54, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 1. Direita 2-1-1, 649, bom dia. Fala muito bom dia, agora 649, visual à direita, intercional Alfa. 649, bom dia, Alfa, repórter, Centro da Juliette. Alfa, Centro da Juliette, 649. Frente livre pouso 97, vento 320 graus com 3 nós, altímetro no 0, no 2, o Michael meu Alfa. 7. 963, livre decolar, down no 0, vento 320 graus com 3 nós. Livre decolagem, aqui, dono 0, voo no 963. Solo, Alfa, carro 1670. Ana 17, o Mike no Delta, prosseguir em para o Pat 5. 570 para Recife autorizado, nível 350 inicial, estou rolando da 1-0, com a esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Aciona o código transponder 5063 e 119, corrigindo 120, decimal 8, controle. Nessa carro 6570 autorizado, recife 350, decolando 1-0, perfil da Pucaru. Aciona 5063 e 120, decimal 8, controle, Salvador, essa carro 6570. Correto, 6570, chama o próximo estacionamento. Está bom, posicionamento do Alfa Carro 670. Salvador, geral 9970. Geral 9970, prossiga. Por gentileza, já tem o nosso plano aí? Afirmo. Quanto a costa? Para Teresina, autorizado, nível 340. Decola da pista no 0, primeira curva à esquerda, na subida Momo, transição Nenim, intercepta pelo 20, segue conforme a rota. Oceana 5051, 120, decimal 8, controle. General 9970, autorizado. Terceira, meio 360, via pelo 20. Decola 90, como? 120, decimal 8, é frequente do controle. 051, vai estacionar, transponto. General 9970, pronto para o prosseguimento da partida. Quais cotejamento, 9970, livre puxa no táxi. Chamada para o táxi, geral 9970. Prossegui no táxi, 649. No 649, posição 04. 04. Oposta, carro 6570, puxa daqui o chamamento, 350, recife. Livre puxa no táxi, 6570. Livre puxa, chamada para o táxi, 6570. Se livre, mãe, como é alfa. Posso confirmar qual foi o horário, plano? Boa tarde, senhor. Alto também 5-0 solo? Não, escuta pra chegar. O coordenado junto ao centro, o mesmo aceitou o nível 390, acabou de nos responder e mantive que transponder para 5054. 5054 para o 390, nosso agarro 670, tá? Muito bom dia, número 2, qual que aguarda? Federal 9900-03-447, são 8. 03-447, confirma o internado? São 8. 9970, livre tá, ponto de espera, tá indo no 8395, segundo horário da Aston, ajuste 1012, bom bom. Gente, segue lá, você pode esperar da 10-18-954. Não, aquilo mais que foi bravo ali. Soma do alto na carga 6570, está pronto para o táxi. 02 a bordo, 2h50 de autonomia, alternando nas altas. Alto 6570, livre táxi. Via Índia, ponto de espera, fazendo no 895, ajuste no 012, no voo. Com 1012, está autorizado o táxi via Pátio Índia. É pela posição, chama a torre 3245. Boa. Siga MacMoff. Estamos fazendo um conhece que não possui seu plano de tema. Salvador, muito bom dia, esse é o Apsacargo 6570 novamente, pela sua boa espera da 1-0, pronto. Bom dia, Apsacargo 6570, a linha decola da 1-0, vento 300 graus com 4 nós. Autorizando a linha de decola da 1-0, Apsacargo 6570. Tudo cheio até agora de São Vicente, copy? Salvador, muito... Bom dia, Sideral 9970, qual a posse espera da mulher? Bom dia, Sideral 9970, ali mantendo o zero. Ali mantendo o zero, Sideral 9970. E570, decolado 05, controle 120.8, bom voo. 20.8, obrigado, senhor, bom serviço. Siga-se no 470, linha decola da 1-0, vento variável com 3 nós. A linha de decola será o 9970. Serra, confirma a radiodistância? Do destino? Vai com a meloscopia? Autorizado, Salvador, para grupo de Zulu, se afastando a 182 milhas, decolando da 17 com primeira curva à esquerda, restrito no meu pé, corredor forte. Aciona 5014, 120, decimal 8, controle. 970, decolada ao 08, controle 120, decimal 8, com voo. 208, obrigado, bom dia. Gente, autorizado, coordenação com a torre, pro direto pós-decolagem, o Michael Milwaukee, o cotejamento foi correto, agora eu chamo em Uno no 8, decimal 95, pressionamento de decolagem, 1012 no ajuste, bom voo. Gente, 420 de saída, só confirmando o destino, fica quantas milhas? 7 Serra autorizado, Salvador, grupo de Zulu, se afastando a 190 milhas de Salvador, no nível 105, decolando da pista no 7, com primeira curva inicial à esquerda, no corredor forte restrito a 1 no meu pé, após acende com controle, e sai conforme a rota, aciona 5022, 120, decima 8, controle. Partiu 5 com 3 a volta, seja mesmo correto. Agora para o acionamento de colagem, eu estou em 1-8, 2-9, 5-1-12 no ajuste, meu bom. Para a torre. Funcionamento, chama para o táxi do Lúcio da Serra. Guardião 07, prossiga. 012, 12 em forma POB. 23 a bordo, livre taxa, chama para ingresso. O Guardião 07, ciente, atento à aeronave no táxi, saindo do Graé. Vento 320 graus com 3 nós, altímetro no 012, a parte fora do solo. Tente número 2 no táxi, chama para ingresso. Juliette Serra, a linha decola da 17, vento 330 graus com 3 nós. Livre ingresso, apartilhado e pronto, 35. Para do solo, vento 330 graus com 3 nós. Luiz Juliette Serra, a linha e mantém na 35, aguarde helicóptero decolando, destino sentido Pro Sul. Lisa 360. Israel, Lisa. Obrigado. Está fora do solo da Guardião 07. Tente, confirma POB? 02. Tente, fora do solo, 14, controle 120, decima 8, com voo. 1208, grato. O Juliette Serra, lhe decolar da 35, vento 340 graus com 3 nós. De um minuto. Vigia Novembro, aguarde o centro de copiar. É como é alfa, prossiga. Como é alfa, prossiga. Serra, decolada, Zuno 5, controle 120, decima 8, com voo. 208, Serra, bom dia. Como é o alfa, é a torre? Prossiga. Livre somente, chama para o táxi. Controle. Correto, indivíduo liberal, confirmando 4-4. Acionamento para colagem, torre agora em 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-2, move on. Alfa, vento 340 graus com 2 nós, altímetro no 0 no 2, é parte fora do solo. Bom dia, Guarulhos, autorizado, nível 360, decolando a pista no zero, com primeira curva à direita, perfil da EL e da Motiva, e Motiva intercepta peso Luno zero, até Tango Bravo Eco Taubaté, conforme a rota. Aciona 5065, 120, decimal 8, controle Salvador. Obrigado, Guarulhos, 360, decola da 10, curva direita. Da LV da Motiva, primeira aerovia Pesolo 10 até Taubaté. 5065 transponder 1208, controle bom 1759. Correto, 1759, chama pronto, puxa o acionamento. Câmera. Alfa decolada aos 20, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, até a volta. Muito baixo, com a primeira nave que chamou o solo, não faz 4? Salvador, um bom dia. Excelente. Oscar, então só modifica o setor sobre o voo, né? Em vez de Veracruz, agora você segue para SCA 9 BMQ. Gente, autorizado, voo local para SCA 9 BMQ, decolando ao 17. Após decolagem, primeira curva à esquerda, agora no corredor forte, mantendo o número pés, aciona 0146120, decimal 8, controle. Cruzamento de água oficial, porque no ajuste no 0 no 2, agora chama a torre no 895 para acelerar a decolagem. E para o táxi? Chama para o táxi. Beralfa, confirma PLB 02. Aguarde para o táxi. Primeiro Alfa, observe veículo da Infero ingressando no pátio, após o mesmo livre táxi, altímetro no 0 no 2, chamando para o ingresso. Altímetro no 012, livre táxi, chama para ingresso. Juliette Serra, prossiga. Juliette Serra, acionamento a critério, aguarde o instante para cópia. Alfa, linha decola da 17, vento calmo. autorização do voo 649. Afirmo, número 49, Guarulhos autorizado, nível 360, decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, corrigindo direita, na da olha da Motiva, aciona 5065, 120, décimo 8, controle. Torre quente. Decola da 0, curva à direita, da olha da Motiva, 0, 5208, 649. O problema é que nós estamos corrigindo, né? É o Leda B10. B10 intercepta o Peruísk 50 e prossegue para ponto seguro. O responder é o 5072. Carolim, mantém 17. Israel, Leda B10, intercepta o Peruísk 50, 5072, 649. O problema é que nós estamos correndo, é 04, peço puxa para mim. 49. Fala, vou 759, posição 9, para puxa, só na minha puxa. 1759, ele que puxa, mas tá? Tá livrando, não vem ver alta. Livre, puxa. Posição, Maria, para você. Você é a mano, o número pés pro outro deletado? O extra Manati foi autorizado, decolando a pista no 7, com o primeiro curva direita no corredor A-chefe. Aciona 5063, 120, décima 8, controle. No corredor A-chefe, também o número pés, vento variável 039, decolagem autorizada. Cruzou o campo Índia November Alpha. Papa Romeo Índia November Alpha. Controle agora 1208, um bom voo, tá regresso. 1208, grato November Alpha. Hotel Gillette Serra, bom dia, chame táxi. Livre Taxi, Paulo Cristão Índia, conferir espera chamar para o número 9, 5052, ajuste meu voo. 2, 2705, bom final de semana, obrigado. Azul 2704, com Recife, copia? Copia. Autorizando Recife, nível 330, uniforme do ano 7, decola da pista no 0, primeira curva esquerda, na subida Cuca, direção Aracaju. Cuca, Jama, Aracaju, passe 5070, código transponder 1208, controle. Cuca, transição Aracaju. Cuca, Aracaju, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 7, decolada 5.0, primeira posição 3, a boca funciona até 1, transponder 5.0, 7.0, controle em fundo 2.0, principal, frente, na posição 7.0.4, na posição. Correto, 2.0.4, chama ponto de posicionamento. Cópia. Golf Campo, lembrando eixo, Serra Golfiosca. Tá bom, meu Serra Golfiosca. Controle agora no 208, Redoforte. 208, controle, corredor forte, Serra Golfiosca. Patango Eco, sou uma velha, bom dia, prossiga. Pelo forte. Eco, sou uma velha, bom dia, prossiga. Decolagem pista 1-0, vento variável 03 nós, informa o tráfego decolou da pista auxiliar. O setor nordeste não irá ter fim na sua decolagem. A 1 no meu país. Este voo, Mono 759, vai ali. Eco Zulu November autorizado, Lapa, conforme rota, nível 085, decola da 1 no 7, primeira curva direita. Segue corredor axé, 1 no meu país, inscrito inicialmente. Aciona 5056, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Planejamento correto, 104 a bordo, Eco Zulu November, bom voo. Chame torre 118 decimal 95 para acionamento de táxi. Bom, um minuto para a cópia, por gentileza. Papatango, Eco Zulu November, 03 com 4 no POB, chame no ponto de espera da Papá. Atentando, a aeronave sem. Só aguarde um instante para a gente utilizar na Papá. Tem uma viatura de operações inspeçando agora, né? Direto. Aciona 0146. Controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Vai ser livre ingresso na Papá e ingresso via pista, porta linha de pronto. Tribo Romeu Golf, modifica o transponder para 0134. Por gentileza, confirma o pátio e o PLB. Decimal 95, triplo Romeu Golfo, bom voo. Solo gol na 649, táxi, PLB 81, 81, 3 horas, Galeão. E chame táxi. Do táxi via Índia até o ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajusta na 03, bom voo. Pesado Tanquinha, Índia, Ponte Espera, 1985, 9013, 649, Montevideo, Cearense. Paulo Salvador, bom dia, João, Paiense Lima. Então, tráfego já ingressando na 7 para decolagem, o senhor segue como número 2. Rádio 2704, número autorizado, chama táxi. Azul Alfa e aqui, lima mensagem, então cortada, confirma intenções, por gentileza. Seria uma frequência alternada do controle, por favor, no 759. Olha, que passaram pra gente no 208, vou entrar em contato com o mesmo e manter a minha escuta até então. Ok. Papa Romeu, Ixi, Charlie, Papá, bom dia, informação Foxtrot. Confirma intenções? Gente, por gentileza, no 208. 208, obrigado, bom dia. Tango Eco Zulu Novembro, da presente livre decolagem Pistão 7, vento variável 02 nós. Quente, vindo do Campo Formoso, Whisky Charlie Papá, pronto, cópia. Confirma a saída ideal, corredor Axel, corredor forte. Gente, Whisky Charlie Papá, autorizado Sierra Whisky, Sierra Golf, nível 085, decola da 17, primeira curva à esquerda, segue corredor forte, restrito inicialmente 1.000 pés, aciona 5057, controle 120.8, torre 118.95. Patango Eco Zulu Novembro decolou aos 40, restrito a 1.000 pés no corredor Axé até a liberação do controle, chame o mesmo no 208, tá, regresso. 208, bom trabalho, Novembro. Papa Romeu, Hotel José Serra, mantendo separação visual com o tráfego decolou à sua frente, vai prosseguir o mesmo para o corredor Axé, vento variável 02 nós, decolagem autorizada. Informe que o tráfego está restrito a 1.000 pés, mas vai acender a 085. Charlie para baixo a metade. Olá, o que chamou? O Saulo? Foi o Azul Alfa em clima, senhora. Está escutando o CT? Afirmo, alto e claro, agora. Prossiga com as intenções. Então, voltando, reboque do parte 3 para o gate número 2 do parte 2, São Paulo. Alfa em equilíbrio autorizado início do reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Afirmativo, reportará para ingresso no pátio principal, Alfa em equilíbrio, obrigado. Meu hotel Juliette Sierra, decolou agora os 4-2, corredor Shell no meu pés, controle 1208. 1208, hotel Juliette. Papá Romeu, meu Golf com 02 no POB, chame no ponto 0 da Papá. Para o táxi azul 2704, com 3 horas e 30 de autonomia, 71 a bordo, alterna Natal. 2704, autorizado táxi, vem em, então ponto de espera, torre 118, décimo hora do 5, agitando 0 no 3, bom voo. Autorizado táxi, direito de Índia, ponto espera da 10, torre 1895, azul 2704, bom trabalho. Papá, Romeu, Golf, autorizado ingresso na 17, aposta alinhada e pronto. Alfim Equilíbrio, autorizado ingresso, reporta calçada 2. Afirmativo, autorizado ingresso, pode principal, chamará calçada 2 no final. Azul 2704, bom dia, autorizado ingresso, decolagem de pistola 0, vento variável 02 nós. Autorizado ingresso e decolagem, pista 10, azul 2704. Papá, Romeu, Golf, eu acho a decolagem. Fiz que te olhe, papai.